Morrer não tá nos planos, meus man, há que contar com isso. Por isso eu não perco tempo, I'm doing my shit. Não sei porque esses niggas não reconhecem-me. Talvez porque são real nigga, reconhecem real. Eu sou Age Flow and I have a dream, yeah. I said it, e nem sou Lura King. Sou apenas um young man a lutar para ser king. Fazer money na minha city, do meu lado uma queen. Mas as coisas não funcionam muito bem no meu país, boy. Enquanto o X sobressai em reels na ship, boy. O tempo dos tracks tem que ser proporcional ao dou. Com muito zeros atrás, a lot of hoes. Ei, Maputo, eu e Groove every day. I'm just trying to be mean, they trying to make me pay. But it's so good and it's okay. Cause they're my friends and you know they don't need to care. O que eu tenho no meu rato vocês não podem apagar. Não, não, deixa. O que eu sinto e o que eu penso ninguém pode mudar. Ouvir falar de nós, tipo alguém de casa vai reconhecer pela voz. Vai descobrir que na verdade nunca estive tão longe. Estive sempre por aqui, bem no meio de vós. Eu só não sou o que eles querem que eu seja. Eu sou aquilo que eles não querem que tu vejas. Pois, quando os teus olhos brilham e chamegam, sinal que vais vencer, eles cortam-te a meta. Então, dou a desmar para me tornar num mestre, deixando o patrão rir-se com um estilo tão nice e bem classic, para dominar o game. Quando eu tiver nas minhas mãos o joystick, ninguém pode ser um idiota por muito tempo. I don't give a damn to y'all, este é meu momento. Eu sei que um dia posso e vou ser o exemplo de um miúdo lutador que venceu seus medos. O que eu tenho no meu rato vocês não podem apagar.